Eu costumo dizer que sou uma oliveirense de gema clara e casca. Portanto, sou realmente uma oliveirense muito ferranha, muito, sou muito bairrista. Gosto muito da minha terra. Terá defeitos, como todas as terras, não é? Embora quem faz a terra são as pessoas. E para mim, realmente, o património mais importante de uma terra são as pessoas. E é das pessoas que eu falo aí, sobretudo. Ainda que também, pronto, e peço desculpa de um certo egocentrismo da minha parte, talvez, porque eu falo muito da minha família. A capa representa, tem fotografia de um vaso que eu adoro, engloba a Capela dos Ferreiros, o nosso monumento nacional, e a Tília do Adro, que é outra coisa que é muito referenciada no livro. Tanto a Capela dos Ferreiros, a Lenda do Cavaleiro e também a Tília Centenária.